sabe que eu não quero nada além das minhas roupas. E só pra te avisar, nem tive tempo de lavar a louça. É bom que a partir de agora vai sentir a minha ausência. Quer que eu vá? Eu vou. Eu não vou discutir, você já sabe que eu não sou disso. Você tá alterado, até parece que tá sem juízo. Não faço questão de ficar porque eu já tô cansada disso. Quando a sua ficha cair, você vai se tocar. Vai querer voltar no tempo e o tempo não vai voltar. Aí vai ser tarde, nem sua amizade eu vou querer ter, nem saber de você. Aí toda noite você vai lembrar que eu estava ali, que eu era sua e você não me quis. Sabe quem chegou? Você já sabe que eu não sou disso. Você tá alterado, até parece que tá sem juízo. Não faço questão de ficar porque eu já tô cansada disso.